Salvador, 3601-04, para o posto de carga do Flamengo. São 3601, livre acionar, reporta táxi. Reporta táxi. Salvador, está 3601 para o táxi, PLB 170, autonomia de 3 horas e 50, alternativa Galeão. 3601, 3601, táxi VIN de Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.95, o ajuste 1012 agora, um bom voo. 1012, atualizado via de Alfa, ponto de espera Torre em 1, 18.95, 3601, no bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, 3601, pode estar da 10 para 3601, alinhar e decolar da 10, tá autorizado, o vento é 90 graus, 109. Tá autorizado, alinhar e decolar da 10, tá 3601. Henrique Lima, bom dia, para siga. Alfa Lima, conta no PAT 3, posição número 7. Preciso de autorização para teste de motores, marcha lenta, no máximo 10 minutos, o aero já está ciente. Solo ciente, reporta no término, Alfa em clima. Grato, repórter. você parece que mora na Haiti, não é? Yutan 3601 no decolado ao 58, chame o controle 19, décima 8. 98, tá 3601. Boa. Tomo Salvador, Elzan Mike, X-Ray Delta, na posição meia dúzia do Pátio 1. Elzan Mike, X-Ray Delta, prossiga. Mike, X-Ray Delta, prossiga para o solo. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Esclera. Solo ciente, reporta no término, fim de número meia dúzia do Pátio 1, no Mike X-Ray Delta. Ok, informaremos, muito obrigado. Salvador, é o Sam Mike, aqui do Delta, informa o termo do dia de motor em marchamento. Muito obrigado, eu acho. Gente, bom dia, Mike, aqui do Delta. Salvador, atual, Fernandina, informa técnico do chefe de motores. Obrigado, bom dia. Gente, um bom dia, Alfredo Lima. Na 6251, bom dia, informação Delta, confere, eu tenho pré-aprovado 360, copia, guarda a coordenação 387. Copia 360, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190 com curva direita, vencido da saída da El, Leda, após posição Bridges, intercepta Pesolo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5577 no transponder. Zulu 1 no meio da golada 10, com curva direita, tem a Alzeta Brick. Bravo 196, rota do plano 119.8, controle 5577, transponder, canal 6251, posição 9. Canal 6251, correto, portão 9, chama pronto, pushback, acionamento. Chama lá. Costa, 662, Corona, Porto Velho. Para o táxi, eu chamei a 62, Uno, 5 horas e 30, 105 a bordo, alternando Galeão. Chamei a 6251, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 190, ponto de espera da Torre 1, 18 decimal 95, ajuste agora 1013, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 195, boa. Salvador, muito boa noite, Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, boa noite pra siga. Alfa Vitor Uniforme se encontra aqui próximo ao Gate 9, ponte 7. Solicita reboque para de número 9. Alfa Vitor Uniforme confirmando posição 07 para o 09 do pátio principal. Ainda não, só um minuto. Ô Paulo, desculpe, nós vamos para a ponte 11, ok? Confirmando ponte 11. Gente, só confirmando se eu encontro-se na posição 07 do pátio principal. Afirmativo, estamos na parte principal, ponte 07. Sim, está autorizado o reboque, reporta no término de finga número 11, o Alfa Vitor Uniforme. Ok, muito obrigado. Alfa Vitor Uniforme reportará depois de estiver, quando estiver na ponte 11. Ocean 6251, decolado aos 3-2, chame o controle, 19-8. 19-8, boa. Controle Salvador, bom dia, Ocean 6251. Bom dia, contato radar, suba 360, direita na proa de Leda, 6251. 360 na proa de Leda, 6251. Salvador, Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, prossiga. O Vitor Uniforme informa concluso o reboque e deseja uma boa noite. Boa noite, Alfa Vitor Uniforme. Chama agora Recife, 125-1, bom voo, Xandar 625. 5-1, boa.